meuscds.com. Isso é Kart Love ao vivo! Meu nome é Kart, meu sobrenome é Love. Vamos para ver o caminho mais curto, eu pago dobrado a corrida. Pode correr. O boteco é melhor que o hospital em caso de ferida. Paixão mal resolvida. Deixa marcado aí, tipo umas 11. Você volta, me busca e me leva onde eu fui feliz até ontem. Toca pra rua recaída, lote 12, casa 30, bota um verde muro cinza. Foi ali que a gente fechou, eu vi ela beijando outro. Bem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco. Toca pra rua recaída, lote 12, casa 30, bota um verde muro cinza. Foi ali que a gente beijou, eu vi ela beijando outro. Bem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco. Toca pra rua recaída, yeah. Meu nome é Kart, sobrenome Love. Matheus Kennedy Produções. Pra cima! meuscds.com. Deixa marcado aí, tipo umas 11. Você volta, me busca, me leva onde eu fui feliz até ontem. Toca pra rua recaída, lote 12, casa 30, porta um verde muro cinza. Foi ali que a gente beijou, eu ia beijando o outro. Bem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco. Toca pra rua recaída, lote 12, casa 30, porta um verde muro cinza. Foi ali que a gente beijou, eu vi ela beijando outro. Bem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco. Toca pra rua, recaída, lote 12, casa 30, bota um verde muro cinza. Eu vi ela beijando outro. Bem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco. Toca pra rua, recaída, lote 12, casa 30, bota um verde muro cinza. Foi ali que a gente beijou, eu vi ela beijando outro. Bem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco. Toca pra rua recaída.